Eu acho que no momento do aborto, o corpo se separa daquilo tudo que parecia que era, que estava indeterminado, né? É como se um eu tivesse que aparecer ali, o eu da identidade da mulher. Mas esse corpo de mulher também é o corpo de todas as mulheres passam por isso, por ter ou não ter filhos, né? Talvez por isso eu sinto que fazer um aborto é como se fosse uma deriva entre uma coisa pessoal e uma coisa impessoal. Para mim, com a passagem do tempo, eu sinto que eu posso contar agora, sem o susto que pairava sobre sobre essa experiência. E agora eu tenho uma urgência de narrar. Não que eu não tivesse uma urgência antes, mas agora essas emoções são mais organizadas. Estranhamente, no distanciamento do tempo, parece que surge uma espécie de leveza em relação aos filhos que eu não tive. É como se eu tivesse encontrado uma forma de dizer. E essa segurança para contar agora, ou essa urgência, vem junto de uma ira, uma urgência de reclamar contra o silenciamento, contra o impedimento, para que a gente possa acolher outras mulheres, para criar momentos em que se possa falar sobre isso. Para tornar públicas as questões ao redor da reprodução. E elas ficam. Porque elas ficam tão isoladas, elas são isoladas nos corpos femininos. E quando me aconteceu de ter que fazer um aborto, eu não encontrei tanto espaço de socialização. Ou eu não estava pronta para falar sobre isso, eu estava tão frágil que não conseguia encontrar esses espaços. Então eu quero me colocar na responsabilidade de criar e sustentar um espaço para que outras mulheres possam também duvidar, falar sobre as gestações não planejadas e também para que possam decidir abortar, também para que a gente possa criar um espaço que as mulheres possam se informar sobre, né, se elas precisarem fazer um aborto.